Hoje temos aqui um convidado muito especial, não é? Sou eu que tenho que apresentá-lo, não é verdade? És tu é que tens que apresentar. Claro. O meu grande amigo Vítor Silva. Nosso camarada da Rádio Cova da Beira. Nosso camarada, exatamente, da Rádio Cova da Beira. Como é que se chama o teu programa? Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Tem que fazer uma introdução, que isso é muito importante. Quando faz a introdução, eu vou buscar uma rodada de bebidas para nós. Olha, este faz muito dois bem. Tintos e uma Imperial. Eu tenho que dizer-me assim, ó Rafa, a ideia é ser. Não, vou fazer a introdução. O Vítor, de quem me parece ser amigo. Somos amigos de longa data. Chegou ao Fundão. Em 1800 e... Não, depois para aí. Não, mas já foi depois da abolição da escravatura. Felizmente, porque senão... Ainda andavas aí a correr atrás. Para quem não conhece o Vítor Silva, é um rapaz, é o preto, ele deixa-me chamar preto. Também não tem problema nenhum, também não é branco. Tu também tu também és branco, és cor de rosa. Exatamente. Agora és cor de tinto. Pois, também. Como nós todos. E chegou aqui logo após ao 25 de Abril, não foi? Não. Cheguei a meados da década de 80. Início. Vieste com o Dr. Engenho, não foi? Sim, ele é com o Dr. Engenho. Fez o convite para vir para cá. E foi dos primeiros indivíduos de cor a viver no Funão. E veio para o Funão e foi logo jogar futebol na desportiva do Funão. Da qual fizemos parte, os colegas da equipa. Grandes equipas que nós tínhamos. É verdade. E travámos uma amizade muito boa. O Vítor, nas conversas que tínhamos habitualmente nos balneários e fora dos balneários, notava que o Vítor não era um gajo qualquer. Tinha uma cultura acima da média. Vamos lá ver, para alguém de cor, nós tínhamos aquele problema, aquela psicose de que os gajos de cor não tinham estudos, e ele viu logo que era um pouco diferente. E andámos por aí, jogávamos futebol na ADF durante 2-3 anos. Três anos, que é só. E depois... Cada um o seu caminho, eu abandonei a ADF, tu também abandonaste a ADF. Eu fui obrigado a abandonar. Aquele problema no pé. E o Vítor, um grande amigo meu, depois casou com uma amiga minha. Então, mas isso já não é troito, tu estás a contar a história. Não, pode ir para casa e contar a história toda. Estou a contar ao introito, que é para. E depois ele fica com um pouco para contar. Não, agora é que é a parte dele falar sobre ele. Então, olha, agora já não sou eu que faz perguntas, agora são eles, olha lá. Olha, são basicamente 40 anos que vives no Funão. E vieste por causa do futebol. Ou seja, exatamente. Mas tu és de Angola. Eu sou de Angola. De onde? Natural de Luanda. Sim. Natural de Luanda. Cresci lá. Já jogavas lá a bola? Já joguei lá até a idade de Júnior, depois vim para a dita metrópole, que era aquilo que se chamava na altura, e por cá ainda joguei, antes de ir para o Funão, ainda joguei por alguns clubes ex, aquele que talvez seja de maior dimensão foi o Estoril Praia, que ainda foi na idade de Júnior. E entretanto, depois também, meteu-se a vida. Mas como é que era isso nessa época? Portanto, tu vens, quer dizer, nessa altura havia muitos jogadores das ex-colónias a vir jogar para Portugal. Mas como é que era o empresário que te trouxe? Não. Como é que era feita? Basicamente, eu vim com a minha mãe, viemos fugidos da dita guerra que se instalou em Angola após 25 de Abril. A UNITA e o MPLA. Então, e nós, a minha mãe achou que eu não era carne para canhão e viemos para a metrópole, viemos para Portugal. Eu tinha 18 anos, naquela altura. Se vocês, não sei se vocês se recordam, mas naquela altura... Recordo-me eu, eles são os putos. Pois, eles são os putos. Naquela altura a maioridade era aos 21. Uhum. Eu era menor, lá vim com a minha mãe, andei com as malas às costas de um sítio para o outro e pronto, e fui fazendo a minha vida, fiz cá o serviço militar. Entretanto, como disse aqui o nosso amigo Jerónimo, tive um convite de um antigo professor de Luanda, que todos os anos nos encontrávamos no verão, nós todos os anos... Doutor Anjeja. Que é o doutor Anjeja. Até que ele disse, vá, queres ir para o fundão? E eu, nem sabias onde é que era o fundão. Não, confesso, e vou abrir aqui um parênteses. Um ano antes de eu vir para o fundão, estive na Covilhã, passei pelo fundão, nem o vi, ou pronto, nem sequer dei conta que tinha passado, mas provavelmente também deveria vir a dormir. E pronto, basicamente foi o convite do Dr. Angeja que me fez vir para aqui, e hoje cá estou, mas até hoje. Vieste para jogar futebol? Essencialmente para... Profissional? Quer dizer... Bem, profissional na época. Não era profissional. Não era, profissional, a pergunta é, pagavam? Todos nós... Recebiam? O que é que recebiam? Todos nós... É, pá, recebiam... Bem, se calhar ele era ponta de lança, recebia mais que tu, que eras... Não, recebemos todos igual. Não, o que eu... Cala que tu és um mentiroso, que havia gente que ganhava muito mais do que eu. E eu até posso dizer aquilo que ganhava naquela altura. Quando eu vim para aqui, dava-me 3 contos por mês. Havia gente que ganhava muito mais. O Eduardo Palpita e para outros. Só para aqui para um rapaz do século XXI, 2 contos na época, o que é que dava 3. Para fazer? 3 contos. Dava para viver. Para os 3 contos. Dava para viver cá? Eram basicamente para os copos. Não, porque. Era para o livro. Eu vim. Sim. Não, eu vim com a promessa. A promessa não, com a certeza. De arranjar um emprego. De arranjar um emprego e era na casa. E foi, era e foi, sempre. E foi assim, porque senão também não tinha vindo. Claro. O doutor Angeja lá mexeu os cordelinhos, conseguiu e hoje cá estou. Já vou fazer 40 anos de câmara. Casaste? Em outubro. Tens um filho? Tenho um filho. Casaste cá? Casei cá. E esta é basicamente assim, em termos muito genéricos, o início da aventura. O início da aventura. E tornaste-te um fundarense, não foi, Rita? Sim. Sinto-me fundarense, apesar que muitas vezes há pessoas que não entendem, não conseguem compreender a ligação que existe entre mim e esta terra. Sim. Pronto, que quer queremos, quer não, são muitos anos e há sempre uma ligação. E a maior ligação é realmente o matrimónio. Claro. Falando eclesiasticamente, é um matrimónio. Mas também sempre tiveste sorte, pá, também sempre arranjaste bons amigos aqui que... Não, mas os primeiros tempos, isto é sempre uma... Aqui uma história sempre, os elefantes no meio da sala. Hoje estamos em 2023 e parece que às vezes o tema do racismo é uma coisa que já é do século passado, mas não é, não é? Mas quando vieste era um tema complicado, não era? Bastante. Hoje, se calhar, já não sentes isso dessa maneira, portanto... Não, deve haver momentos que ainda... Ainda há, mas comigo... Fiz o primeiro, comigo é? Já há poucas... Já foi o primeiro, foi o segundo. Não, foi das primeiras pessoas. Foi o segundo. O segundo ou o terceiro. Mas, lembras-te aquele que é o surdo-mudo? O surdo-mudo, que ainda... Esse é que foi o primeiro. Que ainda é vivo, depois... Mas permito que diga isto. Isso. Naquela altura, uma equipa de futebol que tivesse um preto a jogar na equipa... Já era de outro nível. Opa! Aquele gajo é perigoso. Pá, aquele gajo é mau. Mas eu, felizmente, até era. Era perigoso com... Eras perigoso a marcar golos, pois. Com o golo nos pés. Discos perdidos. Aqueles que Dom Sebastião perdeu numa manhã de nevoeiro em Alcácer Quibir. Discos perdidos. Aqueles que os 40 ladrões roubaram ao Alibaba. Discos perdidos. Aqueles que nunca mais voltaste a escutar depois da tua primeira lobotomia. Este é um programa musical. Está na altura de escolheres. Exatamente. O disco. Isto aqui nós temos aqui, mas o desafio é difícil porque temos aqui um colega da rádio que tem é o programa mais antigo da Rádio Câmara Baiana. É o programa mais antigo. Mas isso já vamos a seguir falar disso depois da tua primeira escolha musical, que é. Então, escolhe aí duas, três músicas, mas o desafio é mais complicado. Que marquem esses, não é hoje, mas esses tempos quando vieste viver para Portugal e para o Fundão. Músicas que associes a essa tua vinda para o. Bom, eu tenho gostos musicais um tanto quanto esquisitos, digamos assim, diversos. Porque aqui o Miguel Newton, por exemplo, tem gostos perfeitamente compaginados. Pronto, eu tirando o Jerónimo, sabe, acha de Bob Dylan. É um gosto esquisito. Não, é mais esquisito. Porque quem entra, por exemplo, no meu carro, houve música que normalmente não passa em rádio nenhuma. E é aquilo que eu gosto de ouvir. Essencialmente, eu gosto da música da minha terra, a música africana. Mas, exatamente. Mas depois vou partir para aquilo que hoje em dia já praticamente ninguém ouve e até chamam. É só barulho. Mas eu continuo a ser um amante do hard e do heavy metal. Okay. No meu carro. Isso é muito eclético. No meu carro é. Estás a engraxar o Miguel. Há uma música que eu gosto muito dos Black Sabbath, que se chama Supernode, que é espetacular aquilo. Pronto, para mim é das coisas que eu mais gosto. Para guiar, não é? É. Uma pessoa começa devagarinho e de repente é para ti tudo. Mas era estranho, pá. Eu lembro de... Porque há de aldeias, não é? Por exemplo, quando se veio, onde é que a ADF ia jogar? Pelo distrital. Daquela altura do distrital. Belmonte, Atalaia, Caria... A única equipa... Íamos para Sertão... Era. Mas raramente havia pretos a jogar nas equipas, pá. E quando se veio um preto... E eu sou amigo do Vítor e eu sentia isso na pele quando via o Vítor entrar em campo e eu sentia que as pessoas tinham uma certa relutância. Mas no desporto é uma coisa muito interessante. No desporto as raças sempre foram aceitas bem porque é desporto. Mas isso é hoje. Aceites no seio do grupo. Sim. No balneário. Agora, por exemplo, imagina lá, as primeiras vezes que foste ao Inglisbar, ou as primeiras vezes que vais a uma aldeia aqui, te sentiste, mas quer dizer, uma pessoa aprende a lidar com isso, não liga, como é que... Não ligo, eu costumo dizer que tenho as costas muito largas e até vou contar assim pequenos episódios, quando cá cheguei e não era o Fundão 2 que... Fundão 2 está quase multiétnico. Era o Fundão Vila. Era o Fundão Vila e tinha muito, muito movimento. Nada que se pareça hoje, que hoje chega-se às 7h30, 7 horas, já não se vê ninguém. Naquela altura, nós subíamos, quem subisse e dissesse a avenida principal do Fundão, o sino estava pejado de gente. Solidó, pejado de gente. O Portugal também. Hoje em dia sobe-se aquela avenida às 7h30 horas e já não há ninguém. Está tudo no piso. E quando eu cá cheguei, e confesso que eu também gostava de encher o peito. Sim. Pronto, passava, enchia o peito e o sino e o goleador, era o goleador. Quando eu passava aquilo... Toda a gente rodava a cabeça. Toda a gente rodava a cabeça nos primeiros tempos. Sim. E eu dizia, olhem, mas não mordam. E tudo bem. Não, mas não queria que entrasse mal. Não. Isso é verdade, não queria que entrasse mal. Ou por outro, era a curiosidade. Curiosidade. E como disse o Gerardo, cria grandes amizades. E boas. Felizmente. Pronto, são coisas que vão ficar até os restos. Aliás, uma vez num estágio em Óbidos, dormimos os dois no mesmo quarto. Vai, agora histórias de câmera. Não. Ele via a guitarra no telefone. Dormimos, ponto e vírgula. Dormimos não, caiu na sua cama. Mas a que horas é que foi? Porque os nossos quartos estavam ao mesmo nível. E toda a gente saiu do motel. Toda a gente saiu do motel para ver um copo. Ei, minha coisa querida. Olha, Vitor, diz-me uma coisa. O Jerónimo jogava bem, ele está sempre a dizer que jogava bem, mas a gente não. Não é para ele estar aqui. Pois não, não é para ele estar aqui. Nós tínhamos uma equipa muito homogénea e o Jerónimo fazia parte desse grupo. Era um bom médio centro. Ou trinco, como queiram chamar naquela altura, mas era um bom mediocentro e pronto, tinha dois pezinhos. Aquilo que eu julgo que lhe faltava era aquilo que eu tinha de mais e que pouca gente na altura tinha, era velocidade, mas Jerónimo tinha posicionamento, poucas ou nenhumas faltas fazia. Raramente. Conseguia meter a bola, jogava longe e perto. Não, era um bom jogador. Era um bom jogador, era. Quem é que é o teu trinco de referência? Trinco, a jogar na tua posição, jogador que mais admiraste na história do futebol? Não, sabes que... Eu, não tens nenhum? Porque eu tinha uma resistência fantástica. Eu tinha uma resistência... Faltava de velocidade, tinhas entrado? Não, mas não era um gajo, não era o Bolt. Sim. O Zan Bolt, mas tinha uma resistência fantástica e eu fazia o meio campo todo. E o mestre Manel, o nosso treinador, pus-me a fazer o papel de oceano, só com uma diferença muito, muito grande. Raramente eu fazia uma falta. E posso dizer uma coisa, eu nunca apanhei cartões. A tua referência para a tua posição é o oceano também? Não. Olha que eu... Não, desculpa. Mas há algum jogador... Assim, medes ao campo, vai. O Cruyff. O Cruyff não fazia o que tu fazias. Claro, era assim. Não, estou a falar de um jogador da posição de trinco, hoje chamam o médio volante no Brasil, não é? Era o Pedro Martins. Lembras-te do Pedro Martins, aquele jogador do Sporting, o Pedro Martins. Mas sabes porquê? Porque o mestre Manel, naquela altura, foi fazer formação com o Sporting e o treinador do Sporting era o Toshack. E o Toshack é que pôs o Senna a jogar naquela posição, que era trinco, médio centro, não sei quantos. O gajo indicado para fazer esta posição é o Jerónimo. Porque eu corria, tu nem imaginas, eu tinha um... Portanto, basicamente, queres dizer que foi por causa de uma formação com o John Toshack? É que tu não agarraste pois a posição. Pois é, o número 6, pronto. Era o número 6. Mas... Era o número 6. Também... E tu, Paulo Sousa, o Paulo Sousa... Assim, a tua referência de ponta de lança, não de agora, mas nessa época, assim. Nessa época tínhamos o grande, o senhor Eusébio, que não era ponta de lança. Não, nessa altura era, não. Mas uma referência. Mas eu ainda ouvi jogar várias vezes. Claro. Vi em Luanda e ainda ouvi jogar aqui. Eu também ouvi jogar no outro bar. No bar, depois. Eu uma vez vi, eu costumava ir a um estabelecimento que eu agora não posso dizer o nome. Eu sei, na Avenida da Liberdade. Sim. Em Lisboa. E sim. Então, às vezes, eu fechava o jornal de mim e ia lá, assim, à uma da manhã, e estava lá sempre o Eusébio, que na altura os médicos tinham dito para ele já não só podia beber um whisky. Então, ele tinha combinado com o barman ele trazer-lhe um whisky, mas numa taça que levava meia garrafa de whisky. Portanto, ele ia lá beber meia garrafa de whisky no whisky. Mas era uma figura. Discos perdidos. E poderemos ir para uma outra que é um ícone do hard rock, que é o Highway Star dos Deep Purple. É o Highway Star, que tem um solo de guitarra espetacular. O Vitor está a aproveitar, porque temos aqui o autor do programa de música africana mais antigo da rádio, se calhar até em Portugal. E eu hoje, como não tenho que escolher ele os discos, aproveita-se bem logo aqui meter duas malhas de metal. Não. Bota para a estrada. nunca vi o campo tão cheio, nunca mais vi o campo tão cheio. Assim. Sim, é a primeira vez. Esta feira vamos ficar lá caminho. É a primeira vez. É, no mesmo sítio agora. Ah, não foi esta. A segunda vez que jogámos contra o Caria, o jogo que lhes deu o título. Sim. Foram campeões distritais? Eu fui. Fomos? Fomos. Ele foi duas vezes, foi só uma. Foi quando o mestre Manuel foi buscar a dava a jogar na Atalaia. Quem é a Fatela? Nunca foram jogar? Hã? A Fatela. Já não havia ido. Fatela nunca veio. Não está no mapa. Isto é Champions. Fatela era lá. Quinta divisão. Não, olha, não, mas no ano que fomos campeões de cidade, viemos jogar a Valverde. Sofreu o quê? Foi o Vítor? A Fúria Rubra, não. 85. É o Vítor da Décima. Há uma parte da mesa. E a Fúria Rubra em couro grita, ADF, para ganhar. Que a Fúria Rubra era aquela claque que havia, que era a Fúria Rubra. Porque o nosso equipamento era rubro. Sim. O equipamento ADF. Era. Não. Era só rubro, não tinha preto? Não. Aquilo um graná. E então eles tinham o cartaz que era a Fúria Rubra. Então, jogaste como queiram chamar. És uma velha glória de um clube que tinha uma camisola cor de vinho. Faz tudo sentido. Apenas alguns a espalhar a nossa cor por aí, bordeiros da nossa vontade, lutamos pelo mesmo fim. Das fraquezas fazemos forças para a nossa bandeira levantar, e o nosso grito continua, ADF, ADF a ganhar. E o nosso grito continua, ADF, ADF a ganhar. ADF, ADF, todos juntos iremos conseguir. ADF, ADF, ADF, a vitória há de nos sorrir. Contra toda a adversidade, disputamos a nossa glória. Porta-estandarte da Cova da Beira, no desporto fazemos história. Das fraquezas fazemos forças, para a nossa bandeira levantar. E o nosso grito continua, ADF, ADF a ganhar. O nosso grito continua, ADF, ADF a ganhar. ADF, ADF, todos juntos iremos conseguir. fonte da coisa da Virgem. No, da Virgem, quer dizer, a outra. No Spanish, né? Pronto. Pouco ou nada. Falei sobre mim, mas pronto, mas eu acho que... Teste o Jerónimo, até te deixou... Exato, deixou. Mas queixar. Mas está aí o gostas essencial. De cá estar, gostas de fazer o programa, gostas de estar cá. Gosto de formar, fazer, vais aproveitar a vida. Não, só há uma terra em Portugal que eu tenho muitas saudades. Que eu vivi lá também a minha juventude e... Cascais para mim é. É o Betus. Então, é um Betus. Tchau. Betus? Betus não, isso é que era bom. És um Betus, olha, de Cascais. Olha. Tinhas. Eu também és da Liga. Noites. Ah, não, tu. Também é Betus. Não, mas cuidado que eu. Cuidado que eu. Já é aquele Betus. Cuidado que eu morava em Tires, mas. Eu morava em Tires, mas. Os fins de semana, as noites de sexta passada, o Coconut, o Queen, depois havia ali, havia ali uns barzitos, havia um barzito ali perto da câmara que a gente gostava muito de ir, que era de um argentino, como é que se chamava? Da Argentina? Sim, La Pulperia, a gente, pronto, e depois perdíamos sempre. Não sei porque, por carga d'água, perdíamos sempre o último comboio. E tínhamos ido de Cascais até Carcavelos e eu depois até Tis. Tudo. A Butch. A Pernantes, a Butch. É isso. Então, ó, Vitor, vá. Olha. Estamos a hora.